que é que eu tô fazendo aqui? Ser solteiro não é fácil assim. Cerveja tá amarga e qualquer música que toca não me agrada, o sentimento não quer falar. Saudade não disfarça, se não é seu beijo até a boca basta. Solteiro de verdade é aquele ali que beija, mas beija com gosto. Já o meu beijo tem gosto de choro. Bebo por prazer ou por necessidade. Solteiro de verdade curte a noite toda sem hora pra parar. Eu tô torcendo pra noite acabar. Um tem ressaca, o outro tem saudade. Como solteiro eu sou uma fraude. Sucesso, Zé de Camargo, tá estourada. Cerveja tá amarga e qualquer música que toca não me agrade, o sentimento não quer falar. Saudade não disfarça, se não é seu beijo até a boca afasta. Solteiro de verdade é aquele ali que beija, mas beija com gosto. Já o meu beijo tem gosto de choro. Bebo por prazer ou por necessidade. Solteiro de verdade bebe a noite toda sem hora pra parar. Eu tô torcendo pra noite acabar. Um tem ressaca, o outro tem saudade. Como solteiro